Você está ouvindo a Rádio Alvorada AM 990 kHz. 990 kHz. Alvorada, um espetáculo de rádio. Você sabe qual a rádio mais ouvida no extremo sul da Bahia? Rádio Alvorada, simplesmente a sua rádio. 990 AM. As melhores músicas na melhor estação. Alvorada 990 kHz. É Alvorada. É bom demais. Alvorada AM 990 kHz. Antiga do Boi Encantado. Boi Encantado de água, boi que haverá de pegar. Na minha vida de vaqueiro vagabundo, já nem dou conta dos perigos que enfrentei. Já pois que das nações de gado que há no mundo não tem um só boi que não peguei. De longe, bem pra lá daquela serra que fica onde as vistas não pode alcançar. Recomendado dos vaqueiros de minha terra pra nessas bandas eles nós representar. Alas que vinham em dois, eu e mais ventania, o mais famado dos cavalos do lugar. Meu sabaruno, rei do largo do grotão, vê se não esquece da premessa que nós fez. Naquela quadra de ferra lá se moirão, na luz da tarde os olhos dela e meu cantar. A mais bonita de Brumada ao Pancadão, Jurema ela viu pega a boia rua. Brasil, Nerol, Chuit, Guadmar, Moura, Junqueiro, Pintado, Nuvem, Alvação, Junqueiro, Giz, Pedro, Landrês, Malabar, Pintado, Laranjo, Rajado, Lubião, Boi de Gabarro, Banana, Mocho, Armado, de Curraleiro ao Levantado, Babatão. De todos os boi que aí no mundo já peguei. Afora lá ele que tem parte com cão, o tal boi bufa com esse nunca labutei, e o encantado que destinemos a pegar pra nós levar pras terras daquela donzela. Jurema ela viu te levar boiaruá, pra nós levar pras terras daquela donzela. Jurema ela viu te levar boiaruá. Você está ouvindo a Rádio Alvorada AM 990 kHz. 990 kHz. Alvorada, um espetáculo de rádio. Você sabe qual a rádio mais ouvida no extremo sul da Bahia? Rádio Alvorada, simplesmente a sua rádio.